as coisas que você me faz. Lembrar você é desejar o mundo pra nós dois. Lembrar você é desejar. Eu não consigo controlar essa vontade de te amar. Queria que o tempo parasse pra poder te ter pra sempre. Queria que o tempo parasse pra poder te ter pra sempre. Mesmo que estiver longe, não vai haver alguém que te ame como sempre vou te amar. É só pra te lembrar. Mesmo que estiver longe, não vai haver alguém que te ame como sempre vou te amar. É só pra te lembrar. Aqui perto de você, sinto que existe prazer. Um toque mesmo e sem querer. Dispara. Vai ser sempre assim. Eu pra você, você pra mim. E uma vez mais, estou pronto pra te amar. Vai ser sempre assim. Eu pra você, você pra mim. Alguém que te ame como sempre vou te amar. É só pra te lembrar. Mesmo que estiver longe, não vai haver alguém que te ame como sempre vou te amar. É só pra te lembrar. Amo. Chamo. É só pra te lembrar.